recebemos a chamada por volta da 1h55 da manhã. O alerta veio através do CDOS para o incêndio numa habitação em Várzea de Candose. Pronto, os colegas que a primeira viatura a chegar ao local deram conta logo que a habitação estava totalmente tomada pelas chamas. Tinha três ocupantes, felizmente estavam fora da habitação, conseguiram sair. Pronto, são três desalojados que foram depois realojados pela Proteção Civil Municipal. A senhora na casa, mais velha na casa dos 70 anos, e os dois filhos, um rapaz e uma rapariga, na casa dos 20, 30 anos. E esta era uma casa de construção antiga ou já uma casa mais moderna? Não, casa de construção antiga, sim. Muitas madeiras, muito material inflamável. E seria contigo a outras habitações ou não? Sim, as outras habitações neste momento não estão habitadas, pronto, são casas habitadas, mas não devolutas, mas conseguiu-se proteger essas duas habitações. A habitação ficou totalmente destruída? Sim, totalmente destruída, sim. Os seus pertences também totalmente destruídos. Conseguiram identificar o motivo, a causa deste incêndio? Não, nós não, isso agora com as autoridades competentes para isso vão ter que ser eles, nós não. Não poderá estar associado a nenhum sistema de aquecimento da habitação? Pois, porque a senhora também não nos soube explicar, ela estava assim um bocadinho em estado de choque, nem nos soube explicar. Ora, totalmente resolvido, ficou por volta das 4h30 da manhã. E que meios é que mobilizaram? Nós tivemos lá 7 viaturas no local e uma de apoio também de Vila Nova de Oliveirinha, teve a GNR também e a Proteção Civil Municipal, 31 elementos, já a contar também com a GNR e elementos da Proteção Civil. Este episódio foi gerador de algum pânico, de algum alarmismo também entre os populares? Sim, que é normal, né? Porque aquilo é uma aldeiazinha, as casas são todas contínuas umas às outras. Pronto, mas depois conseguimos acalmá-los, eles também viram que o trabalho que não se deixou propagar a mais habitação nenhuma.